Fala, Mocatinos! Esse é nosso primeiro podcast, que nada mais é que um grupo de amigos que resolveram se encontrar para debater diferentes temas, assuntos, atualidade, cultura, tradição, seja lá o que for. E eu convido vocês também a estarem ouvindo os nossos podcasts, que talvez será quinzenalmente, sempre com assuntos voltados para atualidade, tendência, moda. Vai ser um universo bem amplo e eu convido vocês também a se tornarem mocatinos como nós. Falou! Eu sou Jorge Fernandes e odeio tradição. Meu nome é Carita Nascimento e eu gosto de inovação. Meu nome é Thaís Guedes, eu gosto dos dois. Meu nome é Annalise e eu sou apaixonada pelo retrô. Eu sou Gustavo Azevedo e estou em cima do muro. Eu sou Jonathan Nascimento. Eu era negro, agora sou afrodescendente. Eis o conflito de gerações. O eterno conflito de gerações se pauta na história da humanidade há um bom tempo. Esse eterno conflito é composto entre dois aspectos que existem nas civilizações. Um é a tradição. Entende-se por tradição algo ligado à cultura, como música, literatura, dança, religião, hábitos, entre outros. Na outra via da civilização, vem a inovação. E basicamente é quando um ser descobre um som tocado de forma diferente em um mesmo instrumento. Ou quando se constrói um instrumento que destoa dos instrumentos já existentes. Eis aí o gerador do conflito, o diferente. Quando alguém pensa ou faz algo diferente do que já é feito ou é proposto dentro de um sistema de valores bem fundamentado de uma civilização. Ao querer inovar, entra-se em confronto com as tradições, ou seja, com o que já foi construído e fundamentado através de tempos e através de pessoas. A partir daí, emerge a batalha entre a inovação versus a tradição, velho e o novo. E se levanta a questão, até onde se pode permitir uma inovação, a mudança de pensamento de uma sociedade, mexendo em sua estrutura econômica, familiar, política e social. Este é o MocaCast. Bom, esse é o nosso primeiro MocaCast e como um tema a gente vai trazer para vocês hoje a questão da tradição versus inovação. E para começar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre culinária e o que cada um pensa ou o que cada um já sentiu, viveu como experiência de vida nessa questão. Eu mesmo, particularmente, eu tenho muita frescura com comida. Minha família inteira, meus amigos me recriminam porque eu simplesmente não como presunto com mortadela. Frescurento. Onde se me chama de frescurento. E por aí vai. E hoje a gente vai começar com esse tema. O que, que vocês comem? O que, que vocês gostam de comer? O que não gostam? O que era visto como tradição? O que, que vocês acham? Peixe. Eu odeio comer peixe. Acho que deve ser por isso que eu tenho bronca de comida japonesa, né? Que come peixe cru lá. Tudo que envolve peixe, fruto do mar, eu odeio. Odeio tremendamente. E isso acaba sendo um problema, porque quando chega naquela semana santa lá que não pode comer a carne vermelha, que a minha família segue essa tradição louca, eu sofro. Porque, tipo, se eu comer a carne vermelha, eu tô em pecado pra elas. Mas não é. Eu não sei. Ah, eu já, ao contrário de você, adoro comida japonesa. acabei quebrando uma tradição, porque todo mundo me falava que comida japonesa era ruim, que era só peixe cru, que não tinha quase tempero, até que um dia eu fui lá, rompi com a tradição e resolvi experimentar a comida japonesa. A primeira vez eu quase vomitei, porque o gosto do salmão não é muito habitual na tradição da culinária brasileira. Mas depois eu fui experimentando, me habituando com os temperos, com a forma da culinária japonesa. E assim, hoje eu amo muito, assim. Então foi um rompimento mesmo, foi uma inovação para a minha vida. Não que seja uma inovação a culinária japonesa, mas dentro da cultura brasileira tá se tornando assim agora, tá, como posso dizer, tá se tornando habitual as pessoas irem finais de semana para festival, tudo. Eu acho que é uma quebra de tradição legal, assim, até dizer que provavelmente em questão nutricional deve ser também excelente, é uma comida que não é tão gordurosa, tal. Então assim, eu quebrei minha tradição aí. Foi quando eu abri mão de comer certas comidas como pizza, feijoada final de semana para ficar comendo temaki. E agora eu sou dependente disso. Mas eu acho que no Brasil também a comida japonesa foi a primeira a gente ter esse hábito de comer coisas cruas. Porque no Brasil até então a gente não tinha esse costume. Acho que a comida japonesa trouxe isso pra gente. Trouxe mesmo. Embora seja nojento, ela trouxe. Então, eu nunca tive nenhuma restrição alimentar, assim. É, eu sempre comi de tudo e nunca tive frescura. Até as coisas mais estranhas eram as que eu queria experimentar. Então, comida japonesa foi sempre normal, assim. Foi sempre bem aceita pra mim. Então, nunca tive nenhum problema. Na verdade, com nenhuma comida. Nossa, a questão de comida tem muito problema com esses bagulho de... A forma que cada lugar tem de comer ou de... Bom, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É, pra mim, eu tive um sério problema com isso em questão da comida japonesa, por exemplo. É uma que até hoje eu não me habituei. Uma porque eu odeio peixe e outra que é cru. Não tem como, entendeu? E outra, assim, um tipo de comida que eu tinha um certo preconceito a princípio por conta do que falavam do local. É a comida mexicana, porque sempre falavam, é apimentada, apimentada. Eu falo, gente, era apimentada, eu morria de medo de comer. E eu sempre odiei pimenta, porque minha mãe tacava pimenta na minha boca quando eu falava palavrão. Aí eu peguei repulsa por pimenta, entendeu? Só que quando eu comi a comida mexicana, foi como o Jonathan falou, é tipo, quebrei uma tradição minha, entendeu? Tipo de, não vou comer nada apimentado, agora tudo que tem a pimenta, vambora. Menos a pizza é o diabo, porque, pelo amor de Deus. E o que eu acho interessante na quebra de tradição é que, assim, ao quebrar a tradição, nós também acabamos quebrando algum mito. Por exemplo, ele falou da comida mexicana. Todo mundo falava que era apimentada, mas eu comi pratos que não tinham pimenta, não tinha nada de pimenta. A mesma coisa foi na culinária japonesa. Todo mundo achava que era cru, mas tem coisa grelhada, frita. Então, acho que o bom de quebrar a tradição nessa parte é isso, que você vê que também tem muito mito por volta disso quando você não conhece algo. Eu percebi que, de fato, a comida japonesa era bem diferente do que eu imaginava. Isso que eu achei legal. Além de vivenciar uma experiência nova. Tipo, eu, quando eu fui para casa da minha avó, lá é bem roça. Então, para você comer qualquer tipo de coisa, tem que matar. E aí eu já não consegui comer. Então, se eu ver frango morrendo, galinha morrendo, eu já não consigo comer, é uma coisa que me impede. Então, pra mim, não funcionaria viver num lugar desse pra matar pra comer, eu já não comeria, entendeu? Então, pra mim, essas coisas mais tradicional, cultural, já não servem pra mim. Eu gosto mais de comprar já morto do que... Tá, mas essa questão de matar bicho, você fala mais pelo lado do que nessa vibe desse povo natureba que... Ou não? Ou é a questão mesmo de você estar lá vendo o bicho sendo morto? Ou você comer carne de boi? É assistir, né? É assistir ou matar. Por exemplo, eu acho que se um dia eu for ver um abate, eu vivo vegetariana na hora, na hora. Vegetariana na hora. É triste a forma que eu já vi um abate, assim. Eu tô puxada por churrasco. Eu já vi um abate, assim, pessoalmente. Mas quando eu cheguei, o bicho já estava morto, já. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, realmente... Eu era bem novo, eu era criança, mas você vê até então, porque ele está com pele, está com a cabeça lá. Não é diferente, você chega no açougue e dá só um pedaço da carne pendurada. E você vê ainda as patas do bicho lá sendo cortado em pedaços lá, realmente isso é bem difícil de assimilar. Alguém já foi em boi no rolete? É o boi inteiro rolando, assim, você chega lá e eles só vão cortando e você vai comendo. É super normal. Não, mas então, eu acho que é mais ou menos isso que ela falou, essa questão é que nós não vemos o processo, tipo, talvez se de fato eu tivesse que ir lá e matar o porco ou o boi, eu acho que de fato eu viraria. Como eu sei que sempre alguém que vai fazer isso por mim, eu vou chegar lá, já vai estar desossado no açougue, beleza, não tenho nenhuma dor na consciência de fazer isso. Mas talvez se fosse para eu pegar, não sei, a ferramenta lá e matar o bicho, tirar a pele dele, não conseguiria fazer isso. Mas eu acho que o problema dessas fábricas, que é essa criação em massa, é que é muito cruel. Eu acho que se você tiver um lugar, uma fazenda, você tenha que matar o bichinho para comer, eu acho que não é tão cruel quanto a indústria. E eu já vi vários vídeos na internet sobre isso, e é realmente cruel. Então, acho que deve ser mais por causa disso, né, que a pessoa fica meio com nojo, porque é muito cruel. Mas cada um, né? Não, e quando eu fui lá pra casa da minha avó, eu vi galinha sendo morta, tipo, corta a cabeça, ela, tipo, continua andando, é um negócio de novo. Não, porco, não é pra matar, tipo, bate, é queimar, é cegava o porco primeiro, pra depois fazer. Então, eu acho que o sofrimento do porco fazia com que a carne, acho que ficasse mais macia, não sei, é muito triste. Aí falam que do porco é o mais terrível. Não, falar justamente isso, essa é a maior quebra de tradição, porque na época dos nossos avós era super normal isso. E hoje em dia a gente não consegue nem assistir. Então, esse foi o rompimento, assim, da tradição. E, então, depois que eu fiz a biomedicina, eu comecei a achar essas coisas não tão cruéis, assim, porque a gente vê muita coisa, né? Então, eu fiquei meio fria. Não tenho tanto problema em comer boi, porco, galinha, que eu tenha visto uma pessoa matando. Por causa disso, a pessoa fica bem fria. É, muito. Cadê alimentar? Tamo no topo. Mas, sei lá. É cruel. A questão só é que é cruel a forma, talvez, que é feita ali, porque é uma vida. Principalmente, tem até aquele filme lá, Baby, o porquinho atrapalhado, uma coisa assim. Tem uma hora que uma gata fala pra ele: você tá ligado que você vai morrer uma hora. Ele: não, eles me amam. E tu fica, tipo, tu sente aquele peso, como a Thalita falou, tu tornaria vegetariana por conta disso. Você vê o sofrimento do animalzinho, mas só que é a nossa necessidade. Como a Ana falou, na época dos nossos avós, era super normal. A gente já não assiste isso. A única vez que eu ouvi uma galinha gritando, que tava sendo morta, na avícola do lado da casa da minha tia, eu fiquei anos sem comer galinha e até frango, porque eu fiquei imaginando um frango gritando que nem um louco lá quando eu cortava a cabecinha dele, entendeu? É triste. Eu acho que esse problema de tentarmos matar um bicho para comer, ou dessa onda de nós desapegarmos mais a carne, essas coisas, e comer mais coisas naturais, verdura, legumes, eu acho que também está assim, num processo de pós-conceito. Porque antigamente, por exemplo, na década de 90, os cachorros ficavam no quintal, eram cuidados dessa forma, tudo. Hoje não. Hoje, tipo, os cachorros estão dentro de casa, dormindo na nossa cama. Então, assim, é complicado porque, sem querer, você envolve uma empatia para outros animais. Assim, hoje tem gente que cria porco em apartamento. Eu já vi reportagens que mostravam isso. Então, assim, a gente vai ficando tão próximo deles e vai tirando tanto essa noção de selvagem e vai domesticando tanto que, dentro da nossa mente, eu acho que psicologicamente falando, é muito difícil ter essa quebra com o passado dia, tipo, porque você vê um animal morrendo, poderia, não sei, ser seu cachorro, seu gato, sei lá, você pode ter inconscientemente se colocar seus animais no lugar deles. Então, acho que é por isso que esteja tão forte, porque a gente está num processo de humanização dos animais muito forte atualmente. É uma quebra por de isso, tradição. Exatamente, e por isso que os geralmente vegetarianos usam muito isso, porque amar uns e matar outros. O que é uma hipocrisia do brasileiro, né? É não querer comer carne porque do jeito que o boi é abatido e criticar o pessoal da China que come cachorro. É a mesma coisa. E tipo, eu vi uma reportagem que eles estavam querendo salvar não sei quantos cachorros, só que se um índio fizer a mesma coisa com a gente comer a vaca, que é pra eles é sagrado, a gente vai achar ruim, porque pra eles é sagrado. Eu acho que é cada um tem uma opinião. Sim, tem as suas tradições em questão. Sobre isso. Suas tradições e suas inovações também. Porque na Índia é super normal você passar, encontrar uma vaca na rua e ser tratada como falou, uma deusa, entendeu? E aqui a gente mata a vaca, viva a vaca. A vaca vai trazer uma comida super gostosa pra gente. entendeu? Mas não é bem por aí. Cada lugar tem... E eu também acho que essa quebra de tradição também está muito ligada hoje a essa questão ambiental, porque eu estava vendo também que uma criação de gado consome muita água. Mas, assim, era uma quantidade absurda que só tipo, uma cabeça do gado consumia. Então, com essa crise hídrica que hoje em dia tem no mundo tudo, então se pede até que, talvez não que se abstenha totalmente do alimento, do porco, do boi, mas que pelo menos reduza a quantidade de carnes que você consome e comece a colocar mais legumes, verduras e soja, coisas assim. Acho que é por isso que está também tendo essa quebra de tradição em questão também ao meio ambiente. Vindo um pouco para os dias de hoje, essa questão da inovação, eu queria saber de vocês o que vocês acham nessa questão que está, digamos assim, tão na moda, que é essa questão da saúde. Que hoje em dia é tudo natural, é tudo geração saúde, o pessoal que vai para a academia só come coisa natural. Fitness. Isso, a galera fitness. Como vocês veem isso? Vocês consomem esse tipo de alimento ou vocês seguem essa tradição da família? Então, a gente vê que seguir essa linha fitness, saudável, é muito caro. Apesar da carne ser cara também, é muito mais caro você comprar legumes. Agora está na moda orgânico. Mas é muito caro. Só quem tem muito dinheiro pode consumir. Então, para quem é classe média baixa, é difícil. Não vai comer, não vai ter essa dieta. Vai comer carne, vai comer o que tiver. Não tem jeito. Sim, até porque quando você come uma quantidade de carne, você fica satisfeito. Legumes não, você precisa de muito para você satisfazer. Muito mesmo, exatamente. E isso, querendo ou não, é moda, porque se você vê essas monte de artista, ai, dieta da sereia, porque só pode comer isso, cabelo só óleo de coco, eu acho muito moda também algumas pessoas que, eu virei, mas depois já não é mais, não vira mais algo comum. É que funciona. Você utilizar desses meios mais naturais para a saúde funciona. A gente vê isso claramente. Eu acho que é por isso que eles usam, né? A gente não tem escapatória, tem que comer o que tem. A gente vai comer aquilo que colocar na mesa. Pode comer mortadela. Eu acho um absurdo. Mortadela. Entendeu? Mas para eles já muda todo o E. Por conta de, como a Thalita falou, eles acharem que. A Thalita, na verdade foi a Thalita, falou. Por ser moda, entendeu? Se é a moda na época do Dukan, quando o Dukan entrou na moda, vamos fazer Dukan. Todo mundo fez Dukan, entendeu? Todo mundo queria fazer Dukan. Vamos fazer a dieta da sereia, sei lá. Da lua. A dieta da sereia, a dieta da lua. Existe dieta da lua? Sim, come tudo, menos a lua. E o fundador da dieta morreu obeso. Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade. Mas eu acho super válido a gente trazer isso e manter o equilíbrio, acho que, de tudo, assim. Não descarto a hipótese de ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Não, que tem que ter aquele pratinho colorido, né, fofinho e tudo mais, é legal, mas só viver só do que é natural é pauleira, velho. É questão de moda isso. Porque tu vai ver, logo esse negócio vai cair fora. O pessoal fitness vai inventar uma outra coisa pra poder, entendeu? Não, eu já penso que não pode sair da moda pela questão... Não, não é que não possa sair, mas por essa questão ambiental, por fazer muito bem ao meio ambiente, e isso assim, já não é questão de moda, é questão de necessidade, o planeta Terra está precisando desse cuidado, eu acho que a questão é se perpetuar. Não de forma radical, como tem tipo vegano que não consome nem leite, ovo, essas coisas, isso, nenhuma derivação de animal, mas eu acredito assim que eu acho que com o passar do tempo, eu acho que vai sim se tornando um hábito maior na vida das pessoas. Não uma abstinência total, mas inserir mais produtos. O único problema quando a gente faz esse tipo de alimentação mais natural é essa pressão que a gente tem de trabalhar. Você não vai entrar num restaurante e vai ter tudo natural para você comer. Restaurante natural hoje é caríssimo. Então, o fast food é o quê? É hambúrguer, é pão. Então, é isso que a gente tem que acabar... caindo nisso novamente. Praticidade, né? É que assim, a questão do que é saudável para essa nossa geração é muito diferente do que é saudável para minha avó. Para minha avó, o que era saudável, ela chegar na casa dela, ela empanturrar de comida até morrer. E é comida pesada, era feijão, arroz, era mocotó, era, sabe, essas coisas. Eu que sou do Nordeste, a comida é bem pesada. Apesar de eu não comer muita coisa do Nordeste, porque eu tenho nojo. Mas na cabeça da minha avó era isso, era farinha, era feijão, era mocotó, era carne seca. Isso era ser saudável na época da minha avó, enfim, na época dos nossos pais. E hoje em dia o pessoal já está remetendo para outra coisa. Saudável é ter o corpo bonito, é ter a barriga tanquinho. É mais para se expor mesmo o físico do que eu acho que para a questão da saúde. É para a saúde, é importante? Sim. Mas o que a gente vê por aí é muita gente querendo mostrar físico. É só geração verão, está chegando o verão, que tem que ficar bom para o verão. É, nossas vozes falavam que gordinho era saúde. Nossa, isso é uma pessoa de saúde, é gordinha, olha. Isto sim é a tradição. Agora nós vamos entrar no assunto música, né? Porque no passado do tempo a gente nota que as músicas, o estilo musical tem mudado. Alguns, quando se ouve assim, de primeira, toma um susto e fala, nossa, que porcaria de música, como exemplo, a gente coloca aqui o rock and roll. Agora tá vindo a onda do indie folk, que nada mais é do que o rock and roll, só que mais leve, mais tranquilo, entendeu? Era a mesma coisa, exemplo, de um camarada do Guns N' Roses cantar uma música deles lá, bem sinistrona, só que deixar mais calmo, deixar uma coisa mais acústica. Agora deu a entender que é o folk. E assim, a música, embora ela siga um padrão, de, tipo assim, de como vai acontecer, o rock and roll geralmente era visto como... Ah, só pauleira, o funk é visto como só de mendigo, não, pelo amor de Deus, conserta isso daí. Só de favelado, né, de pessoa que gosta de mexer a bunda, esse negócio todo, pagode. É só pra, na época era só pra malandro, o samba também. Ela, com o passar do tempo, morre um estilo musical e do nada ele volta. Só que com um jeito diferente. O que vocês acham a respeito disso? Da volta da música, da inovação que tem. Porque o samba até então começou anos atrás, no estilo brasileiro, uma coisa mais tranquila. Aí foi mudando, e depois teve escolas de sambas. Aí depois de samba já não era mais a mesma coisa. E foi diminuindo. E assim, tipo, a música, os gêneros musicais, elas vão fazendo isso. O que vocês acham? Assim, eu acho que o grande problema na questão da inovação da música é a qualidade. Pra mim, minha opinião. Uhum. Porque à medida que você citou samba, se a gente for buscar cantores antigos brasileiros, as músicas, assim, tanto letra como a construção da música em si, eram muito boas, faziam sentido. Sim. Hoje em dia tem tanto grupo de pagode que está sempre cantando a mesma coisa. E é sempre aquilo, porque eu fui deixado, porque ela está com outro, mas agora eu vou pegar a amiga dela. O pagode hoje em dia é assim, é muito meloso. Assim também como tem aquele sertanejo antigo, que era o Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. Esses caras foram perdendo espaço para esses novos universitários. E eles aproveitam para falar sempre o que está na moda. A questão, você escuta, eu estou no trabalho ouvindo a rádio, entra uma dupla nova, que eu não sei o nome, e começa a fazer uma música sobre o WhatsApp. Aí vem uma cantora sertaneja também e começa a falar porque da rede social, do ex dela. Então, isso o jovem, por que está fazendo tanto sucesso entre os jovens? Porque eles estão falando só de coisa jovem. Isso é ruim? Isso não é ruim, mas está perdendo um pouco a qualidade. Porque música, a gente sempre... Acho que 80% de música é sempre falando de romance, é algo romântico, assim como tem outros estilos. Mas essa questão do sertanejo, do pagode, já está uma coisa muito banal, sabe? Fala-se de tudo, de qualquer coisa. Esse é o meu problema, é só com a questão da qualidade mesmo. É que eu realmente acredito que, antigamente, elas usavam a música como forma de se expressar, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam vivendo. Hoje em dia, é totalmente voltado para o mercado financeiro, questão de trabalho, questão de dinheiro. Então, é muita coisa envolvida. Então, eu acho que justamente, eu não vou fazer algo que eu acredito ou que eu sinto, mas é o que vai vender, é o que o mercado está pedindo. Então, eu tenho que dar o que o povo quer. Exatamente, porque, eu não sei, eu entendo assim que, antigamente, nos tempos dos nossos avós, eles usavam isso, às vezes, por exemplo, usaram a música como resposta à repressão na época do regime militar. Então, a gente vai olhando que também, em cada época, ela é usada de uma forma. E eu acho que, atualmente, na nossa época, ela é simplesmente entretenimento. Ela não tem, porque a música em si também não tem obrigação de formar pessoas, ela não tem obrigação de conscientizar pessoas, ela é só um meio que eu posso conscientizar as pessoas através da música, eu posso tornar, não sei, ajudar na cidadania de uma pessoa através da música. Mas eu acho que o problema de falar de qualidade na música é que ela só é entretenimento, então não sei se ela tem uma obrigação de ser boa ou não. Ela só é entretenimento, por exemplo, as músicas de hoje em dia nos entretêm tanto, ou entretêm a sociedade como um todo, porque, que nem falaram, ela fala muito bem do cotidiano, do WhatsApp, do camaro amarelo que todo jovem quer ter. Então, o que muitos jovens querem ter. Então, assim, eu acho que é pegar esse elo, assim, esse link, linkar com a sociedade nessa questão. Você tem que entender o que, que as pessoas estão querendo ouvir naquele momento e unir com a batida, com a melodia e tentar fazer algo. Hoje em dia, o que mais demonstra estar em alta na cultura brasileira é sertanejo universitário e funk. Porque eles conseguem dialogar muito bem com a sociedade. Eu tenho um sério problema em questão... Eu acredito que seja na mesma onda que o Jorge. A qualidade. Porque, assim, antigamente, tu conseguia escutar de boa uma canção... o sertanejo. A época falava mais de amor, amor mesmo. Ou de algo semelhante, assim, alguma coisa que acontecia no rancho. Era uma coisa que acontecia no rancho, uma coisa que acontecia na fazenda. E era a tradição do sertanejo, vamos dizer assim, era essa. Assim como uma tradição, uma exposição do rock. O rock, geralmente, logo no começo, ele veio meio que com uma onda de... Ei, estou vivo, sou um jovem, eu preciso viver, entendeu? A própria Cyndi Lauper é uma que praticamente fundou um certo... Não vou falar feminismo, mas fez as meninas falarem, eu preciso me divertir. Então, tipo, parecia que o rock tinha essa onda de eu preciso de diversão. De repente, você vê que ele já não se tornou mais o mesmo. Ele se tornou uma coisa meio... Assim, pelo que eu escuto, hoje em dia, uma coisa mais depressiva. E tu vai, às vezes, pegar o rock, o pagode e o sertanejo, tu fala, eles estão falando da mesma coisa, só que de gênero diferente. E eu, Gustavo, me irrito muito porque, assim, eu acreditava que para cada gênero musical tinha o seu tema, entendeu? Era uma coisa muito minha. Para mim, o sertanejo tinha que falar de negócio de sertão, entendeu? Para mim, o folk fala de coisas que vêm na tua mente, sabe? A bossa nova fala de coisas, tipo assim, uma coisa mais na noite, uma coisa mais... Era uma coisa muito minha, entendeu? Até hoje, quando eu escuto música, vou escutar um rap. Eu tô escutando rap e, pra mim, o rap é ostentação. Eu escuto rap pensando em ostentação. Só que eu vou ver o camarada tá querendo conquistar a mina. Eu falo, isso eu não sei porque não entra na minha cabeça. Eu falo, o rap não tem que conquistar uma mina. Como é que eu vou chegar em você, nós, e vou te levar pra cá? Que rap você tá ouvindo? Eu não consigo entender isso. Eu falo, não, pera. Entendeu? Embora o camarada queira falar uma coisa boa, eu não consigo ver o rap... Gente, eu não sou contra rap, pelo contrário, eu gosto de rap pra caramba, entendeu? Mas eu não consigo ver rap como uma coisa tipo conquista. Eu vejo rap como uma coisa tipo ostentação, tô aqui na esquina com os camaradas, nós vamos dançar. Uma exposição, entendeu? Assim como as músicas eletrônicas. As músicas eletrônicas hoje em dia, elas passam algo romântico. Eu falo, pera, a eletrônica tu tem que curtir. Como é que tu vai numa festa? Tipo assim, eu vou numa festa curtir, solteiro, e tu fala aí, quão profundo é meu amor por ti, que não existe isso, entendeu? Não tem como eu falar que meu amor que eu sinto por uma garota é profundo, mas eu tô ali numa festa traindo ela. Tá entendendo? Eu não consigo, eu tenho um sério problema com isso. Essa inovação da música me trouxe sérios problemas, porque eu não consigo ligar uma coisa com a outra, não. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu também tenho uma certa dificuldade com as músicas atuais. Apesar que agora eu sou bem eclética. Eu odiava essa palavra. Pra mim era... Nossa, eu odiava eclética. Eu falava, não, eu não sou eclética, eu sou roqueira. É eu isso gosto aí? De rock. Eu não gosto de pagode, eu não gosto de pop. Mas agora a gente fica mais suscetível a essas coisas, né? A essa inovação toda. Não tem pra onde correr. Mas a gente vê que tá muito, assim, as músicas atuais estão muito ruins, assim, na questão de letra mesmo. A gente tá acostumado com Legião Urbana, exatamente, né, Capital Inicial, aquelas músicas que tinham uma letra mais... que tinha alguma coisa para contar, uma coisa profunda, né? E agora não tem mais isso. Não existe mais. Muito superficial, né? Muito superficial. Você vê que... Eu tava vendo aqui que o Criolo, que é um rapper, né? Ele tinha uma música antiga que era totalmente preconceituosa e ele regravou, ele mudou coisas que ele, tipo, fala traveco por causa dessa onda de homofobia. Então, tem muita música antigamente que eles faziam que hoje ninguém ligava. Tipo, ó, olha a cabeleira do Zezé. Tipo, os caras cantavam, ninguém, tipo, o mundo tá falando do cara porque o cara tem o cabelo e ele pode ser transviado. Não. Tipo, pra eles era normal cantar qualquer tipo de música assim, não era homofobia. E também muitas músicas hoje, pessoal lança e já fica, nossa, música totalmente homofóbica, totalmente, nossa, que isso, que absurdo, né? Vamos boicotar isso. É mais ou menos isso que está acontecendo. As músicas também têm que se moldar pelo cotidiano agora que a gente está vivendo. O tempo vai passando, parece que a música tem que se moldar ao jeito da pessoa que ela falou, o Jorge também comentou e o Jonathan. As músicas são eles estão falando da atualidade. Só que eles não podiam falar, eu acredito que dá pra falar de algo atual, WhatsApp e tudo mais, só que de uma forma boa. Só que eles sempre passam, eu tenho uma séria cisma, é sempre o mesmo assunto, traição. Não, tu não consegue mais ouvir, tipo assim, uma coisa boa sendo passada. Tipo, eu me apaixonei por uma pessoa e ela tá me correspondendo. Não, eu me apaixonei por uma pessoa errada, ninguém tá sabendo quanto eu tô sofrendo, e ficam enrolando nisso, e eles sempre vão enrolar nisso. Ah, Gustavo, tu é contra o gênero de música? Não, eu gosto de todo gênero de música, entendeu? Todos os gêneros musicais, eu curto. Só que assim, eu acredito... Ah, eu posso falar do amor no rock? Pode. Eu posso falar do amor no rap? Pode também. Só que pra cada um tem o seu jeito de falar. E é sempre o mesmo assunto. Vamos falar do WhatsApp? Vamos falar no WhatsApp que eu peguei a minha mina conversando com outro camarada. E isso é no sertanejo. Aí eu vou falar no WhatsApp que eu tô mandando nudes pra aquela mina. Isso é no rap. Eu tô falando no WhatsApp que eu vou pegar e vou dar pentada violenta na menina que me adicionar. Isso é o funk. O WhatsApp tá ali, estão falando da mesma coisa, só que de forma diferente. Não, vamos mudar. Tipo, vamos falar, um fala de uma coisa trágica no WhatsApp, o outro inventa uma coisa tipo mais romântica sobre o WhatsApp. O outro inventa uma coisa mais tipo, olha só, eu tenho aqui um grupo, sei lá, inventa uma história no WhatsApp. Eduardo e Mônica é uma música, tipo assim, se tu parar e ver, tá contando a história de um cotidiano, bem cotidiano mesmo. Entendeu? Dá pra contar Eduardo e Mônica no WhatsApp. Muda, entendeu? Dá pra se mudar. Vai, vamos levantar assim a questão. Suponhamos que a música tenha uma obrigação de ter qualidade a ser transmitida. Só que também o processo de hoje em dia é muito complicado porque... A escolaridade é muito baixa hoje em dia. As crianças assim, têm acesso, se a gente puder ter uma quantidade de qualidade dentro das músicas, desde pequena elas já têm acesso a músicas que nós consideramos de baixíssimas qualidade, não são alfabetizadas da forma que deveria. Então, assim, eu acho que é uma série de fatores que está entrelaçado, porque, por exemplo... Eu sou meio retrô nessa questão. Eu acho que o MP3 ele meio que destruiu a música num certo sentido. Porque antigamente música se chamava álbum. Fazia sentido ouvir da primeira até a última música. Tinha assim, uma relação entre as canções, tudo. Agora não, eu só ouvi, não sei, tem 10 músicas no álbum que lançou. Ah, eu só gostei de duas, então eu só vou baixar aquelas duas. E eu não vou ver o contexto do CD inteiro, eu só vou ver aquelas duas que eu gostei, que eu achei legal a batida, a voz e tal. Então eu creio que, devido ao contexto social de tempo que a gente tem hoje, inevitavelmente a qualidade vai cair. Por exemplo, hoje o que me faz sucesso é os EPs. No máximo são 5, 6 faixas que tem. Porque as pessoas não têm mais tempo para ouvir um CD inteiro. Então, acho que talvez seja por causa desse processo. Baixa escolaridade, baixo tempo para ouvir canções. E acumulando tudo isso, acho que gera essa coisa assim, de uma música de... péssima qualidade. E acho que também hoje em dia a gente tem mais facilidade de entrar nesse meio. Hoje em dia você pode usar a internet, você pode colocar qualquer música lá, você pode pegar, gravar um sonzinho, colocar na internet e outra pessoa baixar. Então acho que esse meio, essa forma, essa facilidade que a gente tem, então hoje em dia então ninguém quer é muita música. Então é difícil você ouvir álbuns, porque você tem milhares de músicas disponíveis para você o tempo todo. Ninguém mais quer fazer que na época, como na década de 90, que passava na MTV todos os clipes, aí tu ficava assim, eu tenho que esperar aquele clipe predileto passar. Mas tu escutava as outras músicas e tu acabava se apaixonando por uma e por outra. Ah, essa daqui eu odiei. Essa eu amei, assim vai. Essa questão da escolaridade que o Jonathan falou, eu acho que não é bem isso. Porque você escuta as músicas americanas, você vê esse tipo de conteúdo também, só que tá em inglês. Eu escuto muita música coreana, pop coreano. E você percebe também que algumas músicas têm esse conteúdo. Esse conteúdo que é só para entreter, né? Não tem história. Acho que essa questão de escolaridade, não funciona tanto. O meu grande problema, eu peço até desculpa porque essa é uma opinião pessoal, eu tenho muito problema com funk. Eu tenho um sério problema, eu já tentei entender o que passa na cabeça de certos cantores. Mas, assim, vou dar um exemplo, tá? O que eu não entendo de jeito nenhum é esse negócio de funk proibidão. Por exemplo, eu lembro há 20 anos atrás, tinham funks, no começo era mais carioca mesmo, em São Paulo era bem pouco, e tinha aquela questão de... Tinha Claudinho Buchecha, tinha Marcinho, tinha aquela Cacau. E assim, eram músicas românticas, como eu disse no começo, mas eram músicas boas de se ouvir, sabe? E eu não sei o que acontece, que o funk ele tomou um rumo, além de alguns, eu sei que são poucos que fazem apologia a crime, que a gente vê, e infelizmente o que faz mais sucesso é apologia a sexo, a safadeza. E eu não entendo por que o funk tomou esse rumo, sabe? Porque a gente não vê sertanejo proibidão, a gente não vê rock proibidão, nem MPB proibidão, sabe? E o meu, quando falo que tem um problema com funk, é justamente porque só o funk tomou esse rumo. Eu não sei se foi por questão de escolaridade ou de região, mas de fato não consegui entender. Acho que é a questão do meio influenciar, né? Você criado na favela, no meio do tráfico, esse é o cotidiano dele. Então ele não vai falar tipo, do WhatsApp ou de qualquer outra coisa, ou da balada, porque ele não está acostumado com esse meio. Ele está acostumado ali, no meio das drogas, do tráfico. Então, ele vai contar o que ele vive, ou o que ele quer, ou a vida que ele esperava ter. Então, isso entra a ostentação e questão do querer só putaria. Sim, mas tem outro exemplo. Tem um bom exemplo nisso, que é um grupo que eu gosto. Tive CD, tive DVD, tive discografia no computador, que é o Racionais. Racionais, no começo, eu particularmente sempre vi como o errado... Olha lá, coisa é feio, coisa fala de droga. E quando eu passei a ouvir, sim, eles falam de droga, tem música que fala de assalto, mas você não vê o Racionais ou o rap brasileiro sendo tão crucificado como é o funk proibidão. Sabe? Não tem essa repercussão toda. Muito pelo contrário, os caras são respeitados. E eles falam de assalto, de droga, falam mais da realidade deles. Talvez seja porque eles contam a realidade de uma forma bem mais clara. Sim. E, ao mesmo tempo, assim, aquela leve pitada de, tipo, assim, não façam isso. Entendeu? Eu escutava uma música, não sei se é do Racionais, eu realmente não sei, mas chama Pânico na Zona Sul. O meu pai, uma vez, colocou no rádio, a gente estava no carro, ele colocou. Quando ele colocou, eu falei, pai, essa música tá contando o que acontece? Meu pai falou, é tudo aquilo que acontece lá onde o camarada mora, ele só tá retratando. O mesmo dizer aquele, aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigia, que ele está contando aquilo que ele viveu lá dentro da cadeia. Diário de um detento, ele fez essa música lá dentro. Sim, e tipo assim, você vê que ele está contando uma história, embora seja triste e um pouco ruim, ele está contando uma história, beleza? Não, eu ia falar que acho que o funk ele é mais polêmico porque ele é mais escrachado. Eu acho que todos os outros falam, só que de forma sutil. Se você pegar músicas de rock ou de outros estilos musicais, eles também falam, só que ele só é questão só do linguajar mesmo. As palavras que são usadas. Isto sim é a tradição! Cinema. A questão de filmes, o que são os tradicionais, o que vocês veem como tradicional, o que vocês veem como inovador. Inovação, que eu vejo assim, é essa questão do, vamos dizer, desse mundo nerd. Está tão forte ultimamente que o nerd sempre foi visto como o zoado no canto da sala, o que senta lá, que tira as melhores notas e ninguém queria falar com ele. E tudo que o nerd gosta, hoje em dia, está vindo à tona de uma forma tão forte para a sociedade que a gente vê os exemplos como Guerra Civil, Batman versus Superman, são recordes e recordes de bilheterias. E eu queria a opinião de vocês. Eu acho máximo. Porque, assim, apesar de não ser muito inteligente, eu sou bem nerd. Eu gosto muito desse lado. Então, eu tô adorando essa parte de filmes, de super-herói, camisetas, bem esse lado nerd. Que as pessoas estão aceitando mais. Sim, eu tô adorando. Eu acho que, na verdade, não é nem questão porque esse lado nerd tá vindo, mas é porque era muito questão masculina, pelo menos no meio feminino. Então, hoje em dia, é mais de boa para nós acessar ou participar, assistir. Porque tinha essa barreira que era coisas de homem, né? Acho que é por isso. Cinema, que nem tu falou do, desses heróis, né? Em questão do cinema, eu acho fantástico a inovação daquilo que antigamente podia ser algo ruim, eles transformaram em algo bom. E até pra trazer outro exemplo, Crepúsculo, ele estourou mesmo de verdade por conta dos filmes. Embora o livro tenha se tornado best-seller e tudo mais, ele explodiu no mundo mesmo por causa dos filmes. E tu vê que teve uma inovação ali. Porque vampiro era visto como inimigo, era como algo ruim. Aí na época todo mundo queria ser vampiro, entendeu? E detalhe, o negócio para ir ver é um negócio bem feminino, porque era um romance proibido, tipo Romeu e Julieta. E eram mais as moças que viam aquele bagulho. Só que depois quando você vai ver lá no cinema, tu entrava no cinema, tinha vários rapazes e vários brutamontes assistindo, porque sei lá, queriam ver o Jacob. Bem, assim, eu vou entrar por uma via um pouco diferente. Já foi abordado e tá... E tá muito... Não, mas tá muito em moda mesmo. A cultura nerd, ela veio para ficar. Eu acredito que vai ser mais uma cultura para somar aí com a gente. Mas o que eu acho agora interessante é como a visão feminista, o posicionamento feminista no mundo tem refletido dentro dos filmes. Por exemplo, agora vai se fazer... Vai não, está se fazendo um filme para Mulher Maravilha, um filme da onde ela vai ser a protagonista, ela não vai entrar como coadjuvante. Vai, por exemplo, nos contos de fada, acontecia muito que era uma mulher dependente de um homem para vir salvá-la e aonde o amor dela só girava em torno desse homem. E agora, tipo, desde Mulan, Valente, Frozen, eles estão tirando esse foco muito assim que a mulher é dependente do homem. Por exemplo, em Valente, ela não luta por um amor. Ela luta, quer dizer, ela luta por um amor, mas não por amor de um homem, pelo amor da mãe dela, que ela quer fazer que a mãe dela volte ao normal, porque a mãe dela foi transformada num urso. Em Mulan, a primeira quebra, ela nem é princesa, é um outro nome que eu me esqueci, é um título japonês que dá ela. E ela não se conforma, ah, eu sou uma menininha que precisa de ajuda. Não, ela vai lá, se finge de homem e se infiltra no meio deles. É bem legal, assim. Então, essa quebra... de tipo assim, dessa feminilidade dócil que precisa de um homem para salvar, está sendo muito quebrado nos dias de hoje. Isso é muito interessante porque está refletindo. As mulheres estão dominando o mercado de trabalho, as mulheres estão virando religiosas ativistas. Então, isso reflete bastante. Assim, eu acho legal isso. Assim, eu nunca vi essa questão... vamos pontuar assim... Porque o meio nerd foi taxado como machista, sabe? Essa coisa meio sexista. Mas, se a gente parar para pensar, eu não vejo que isso foi tudo pensado, voltado para o lado machista. Eu acho que isso foi conforme o passar dos anos foi passando... Nossa, que horrível, redundante. Ai, que burro, dá zero para ele. Conforme os anos foram passando, isso foi ficando normal. Porque, quando você fala em super-herói, sim, tem homens e mulheres, mas a gente sempre percebeu que a maioria dos heróis são do sexo masculino. Quando nasceu o Batman, nasceu o Super-Homem. Quando a gente tem um filho e uma filha, e foi se criar um super-herói, por exemplo, o Batman, é óbvio que o meu filho ele vai gostar, ele vai querer o quê? Ele vai querer a roupa, ele vai brincar de Batman. Ele está imitando o personagem, você está entendendo? Então, não é essa questão que a menina fica de fora. Não, é algo natural. Criou-se um herói masculino... O meu filho vai lá, põe o meu lençol, coloca nas costas e vai brincar de Batman. Tem um super-homem voando, ele vai querer pular do sofá e ele está imitando. Ele não está imitando o homem, ele está imitando o personagem. Por isso que eu fico meio revoltado quando fala essa coisa que o meio nerd é meio machista. Mas conforme essas crianças vão crescendo, assim como ela gostou de super-homem, ela vai crescer, ela vai gostar do Homem de Ferro, ela vai se interessar por quadrinhos, ela vai se interessar por videogames e assim por diante. Tem mulheres, mas a gente vê que é nítido que a quantidade de mulheres ainda é pequena. Mas, sim, está crescendo muito. E eu não vejo essa questão de é pequena porque o meio nerd é machismo. Não, porque simplesmente a gente não vê. Eu mesmo, quando era da escola, a gente sentava um grupo para falar sobre heróis, sobre videogame, tinha poucas meninas. E a gente não era machista, a gente não excluía ninguém. De 10 caras, tinha uma menina ou duas. Não, mas quando eu disse que era questão voltada para os homens, mas não foi nem questão que é proposital, mas questão de criação dos nossos próprios pais. Por exemplo, minha mãe comprava roupa do Super-Homem pro meu irmão. Para mim, ela comprava, sei lá, da Barbie, e esse tipo de coisa. Então, a criação, não, eu não tinha acesso a esse meio, entende? Até a gente poder... Até porque se parar e ver as histórias do quadrinho, dos heróis, você de leve consegue ver que a tendência é lado masculino. Como tu mesmo falou, são mais homens. Exemplo, fala uma heroína que sempre foi a protagonista principal. Além de Mulher Maravilha? Não, ela é coadjuvante. Ela não tem. Ela demorou pra ser ela, ela nasceu assim. Mulher Gato é a heroína ou não? A Mulher Gato não. Coadjuvante. Ela aparecia como coadjuvante também. A Electra. Então, assim, pra ter uma que chegar e falar assim, eu cheguei assim, demorou um tempo, exemplo. Uma única personagem que teve um negócio único, exclusivo dela, mas não é heroína, ela não chega a ser heroína, é uma arqueóloga, é a Lara Croft. Foi a única personagem feminina que apareceu como protagonista, ela era a única sozinha ali e já acabou. Mas tipo assim, eu tive essa visão quando ela falou em questão do mundo geek, né, o mundo... Gente, eu ia falar Glee, nada a ver. Geek. Isso, geek. Ser meio masculino, é tipo assim, que de fato é. Não que seja machista, mas que é masculino. Porque é Super-Homem, é Batman, é só... Mulher tá começando a entrar agora nessa onda. Porque até as nerds, quando foi caçar a história das nerds, ela ficava fazendo o quê? Lendo aquelas revistas, Capricho e tudo mais, só que era que ela tinha medo, entendeu? De ser quem ela era, vamos dizer assim. Uma coisa que o Jonathan falou no começo, e é importante, essa questão de sempre o homem, o herói, salvar a mocinha. Isso aí sempre já virou clichê, essa questão do cavaleiro vir salvar a princesa, sabe? Raramente você vai ver um homem clausurado numa torre e uma mulher apaixonada vai sair correndo para salvar ele. Isso é questão de cultura, por mais medieval que seja, mas dá para trazer para os dias de hoje. Assim, a gente pode trazer essa questão do homem que chega na mulher, se bem que hoje está mudando bastante isso. Mas é algo que vai mudando com o tempo. E não é, eu não vejo isso como machismo, isso é natural. Só é que foi feito assim, foi feito o universo para os meninos, né? Vamos entreter os meninos com o herói. E as meninas foi inventado que é a Barbie, que ela não dependia de homem, até porque o namorado dela, para mim, aquilo não é um homem nem ferrando. Mas, tipo assim, tu vê que o universo Barbie, ela era toda poderosinha, toda fofinha no mundo dela, só que marica, entendeu? Não era aquele jeito, tipo... Ah, uma menina pode ser forte. Não, a própria sociedade meio que impôs que menina tinha que ser fofinha como a Barbie é. Só que, cara, nem todas são assim. Tá entendendo? Aí tu vai ver exemplo em alguns outros livros. O negócio vem em livros. Esse negócio de que a mulher começou a quebrar o tabu, tipo, eu tenho que ser fofa, veio a partir de livro. No próprio Harry Potter, exemplo, a coadjuvante, a Hermione, ela não é nem um pouco feminina. Entendeu? Ela, tu vê o jeito dela, tipo assim, embora ela seja menina, tu vê um jeito dela muito valente. E mulher geralmente tem aquele, né, pé na frente atrás em ser muito valente, bater muito de frente. Ela não se preocupa nem com o cabelo dela é esboaçado pra cima, entendeu? Mas só que a Barbie foi criada no quê? Numa intenção mais, tem que se cuidar, a menina tem que ser pomposa, assim como os heróis ensinaram que os meninos têm que ser fortes, têm que fazer as mulheres. Acho que foi por isso que talvez ela meio comentou que o mundo nerd foi criado um pouco masculino, entendeu? Assim, só para trazer uma evidência de como as histórias são moldadas segundo a cultura da qual ela está inserida no momento, por exemplo, João e Maria, antes da Revolução Francesa, eram mortos pela bruxa. Aí passou o tempo, foi humanizando mais a história. Aí, assim, a bruxa os capturava, mas eles conseguiam fugir. Hoje é totalmente ao contrário, eles caçam as bruxas. Tem até um filme baseado nisso. Maravilhoso. Então, é para a gente ver como... A concepção das histórias são moldadas segundo o momento do qual nós vivemos. Antigamente, talvez a forma como nós víamos as crianças não eram como nós vemos atualmente no século XXI. Então, é sempre importante entender que as histórias sempre vão ser moldadas pela concepção atual, pela concepção da sociedade agora. Então, por isso que tem essa modelação das histórias. Isto sim é a tradição. Religião. Esse é bem complicado, porque eu acho que muita coisa, realmente daria um podcast inteiro, eu acho que pesa mais para o lado da tradição. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas hoje em dia ainda pesa muito para o lado da tradição. Alguém tem algum exemplo? Vamos para começar já com inovação, alguém tem? Eu O bom, exemplo, uma vez uma pastora falou para mim que o bom de ter as tradições é que existe, tipo assim, meio que protege, entre aspas, a sua vida, entendeu? Ela pode proteger e te livrar de muita... de muito, tipo assim, muitos perrengues que você pode passar. E o ruim dessas tradições é... talvez o fato de, tipo assim, você ficar preso naquela doutrina em especial e não ser você, entendeu? Esse é o B.O. só das tradições. Eu acredito, exemplo, a minha família, eles são mesa brancas e católicos. Alguns deles seguem a tradição do catolicismo lá de trás, de quando peca, vai lá falar com o padre, entendeu? E tem outros que, tipo, pequei, Deus vai me perdoar, amém, entendeu? Acredita nisso. A tradição é boa? É legal, porque os católicos têm a sua tradição, os evangélicos têm outra, os macumbeiros têm outra. Só que durante pode tirar um momento em que a tradição torna-se algo que vai assassinar espiritualmente a pessoa, vamos dizer assim, até o intelecto dela. De tanto não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, a tradição pode acabar sufocando a pessoa. Assim como a tradição pode, ao mesmo tempo, salvá-la de fazer certas burrices, entendeu? Eu falo isso porque eu já fui salvo muitas vezes pela tradição. Não, então, eu queria meio que desassociar uma questão assim. Eu acho que há dois tipos de tradição no meio religioso. Que a primeira tradição que eu vou falar, que é o mais gosto, que é tipo a tradição dos templos, em questão assim, de arquitetura, pintura. Eu acho muito legal que fica até como um legado cultural que não só se limita ao religioso, mas que às vezes fica como campo de visitação, de turismo, e eu acho isso bem legal. Um legado que vai se deixando através da tradição nas músicas. Nessa parte eu não vejo tantos problemas. Eu vejo o problema na questão da tradição quando ela é imposta na condição moral de cada um. Quando você começa a delimitar que na nossa religião só vai entrar... É difícil porque vai mexer com toda a estrutura da religião nesse sentido. Mas, assim, se você não se moldar a esse padrão X que essa religião segue, não tem como você se tornar adepto dela. Só que é complicado que, por exemplo, assim, o cristianismo veio lá da Palestina, numa cultura muito diferente da que se encontra hoje. Aí começa aquela saga de evangelização, tudo vai se proliferando por todas as... Proliferando? Acho que está certo. Vai passando de aldeia e aldeia e aldeia e aldeia até que se populariza. E depois esses missionários vêm, vai pegando o barco, vai conhecendo outras culturas. E só que o que acontece? O cristianismo foi desenvolvido para aquela cultura, em percepções que haviam naquela cultura. Só que o problema é que quando você chega, por exemplo, aqui no Brasil, o índio não veste roupa. E aí, como é que faz? A gente coloca roupa nos índios, troca os instrumentos. Lá a gente tocava, um instrumento clássico, é gaita de fole. Aqui eles não têm gaita de fole. A gente vai trazer a gaita de fole ou a gente vai usar o berimbau? Começa a se levantar essas questões que a religião vai mexendo na estrutura e na cultura de uma sociedade. E esse que é o complicado. Aí é que eu falo, até onde se pode mexer, se estigmatizar, trazer os nossos dogmas e até onde a gente tem que deixar livre? Não, esse é o jeito, é a forma dessa sociedade. Porque quando a gente faz isso, a gente vai destruir totalmente a cultura de outra pessoa. Sim. Porque você vai impor o que você acredita que acha certo. E ela vai... Enfim, não sei. É o que você estava falando, por exemplo, aqui no Brasil, esse negócio de terno e gravata na igreja, isso foi vindo de fora, mas aqui a gente vive num extremo calor. Você vê, calor suando, mas está lá, de terno e gravata. Mas não foi algo que... tem que ser terno e gravata para você subir num altar, não. É algo que foi trazido de uns lugares, do pessoal que trouxe... cristianismo, né? Que era um lugar frio. Aí você vai para a África, que eles usam aquelas roupas todas, aí leva o terno e a gravata para lá. É difícil para eles, vai mudar a cultura deles aí. Esse negócio é meio complicado. Se fosse aqui no Brasil, você acha que se viesse estudando a cultura do Brasil, quando trouxe, podia deixar o pessoal pregar de uma bermuda, uma blusa regata, porque aqui é calor, é uma coisa tropical. O Brasil, eu acredito que foi um dos países que mais mudou em questão de cultura. Porque a gente não tem uma coisa que fala, isso é literalmente nosso, em questão do cristianismo e religião, eu digo. Porque todas as religiões vieram pra cá, entendeu? E se moldaram conforme eles queriam. Tipo assim, como ela falou, terno e gravata veio de outro lugar, não veio daqui. e ficou aqui assim. Agora é quase um crime, tu for numa igreja, se tu vê um camarada subindo no altar de bermudas, todo mundo acusa. Porque, meu Deus, ele tá de bermuda. Eu fiz um curso e tiver na cara de pau de perguntar, ô, professor, e subir no altar pra pregar de bermuda? Eu falei, cara, a gente tá num lugar tropical. Entendeu? Como é que em pleno verão de 42 graus, eu vou subir com uma calça? Tudo bem, não sei, frio nem calor nas pernas, mas um camarada vai subir de calça. Bermuda é uma coisa normal. Ah, é feio que não sei o quê, porque a gente cresceu escutando isso, de que é feio, que é feio, que é feio, mas não é isso feio. Veio de outro lugar, um lugar frio talvez, que era tão frio, os camaradas usavam isso, entendeu? É normal, tipo, eu acredito que a tradição nesse ponto, de ser quebrada, assim, a cultura do local, por causa da religião, eu acho que é errôneo, entendeu? Uma coisa meio feia de se fazer. Outra coisa é a Bíblia, né? Porque, como é que era os manuscritos, né? Não sei o que falar, tipo, papiro, essas coisas. Aí trouxe a Bíblia livro, né? Nossa, Bíblia livro, folha, pá. Aí agora tá vindo celular, tá? Nossa, Bíblia celular, no tablet. Então, isso também, ó, as pessoas não tá acompanhando ainda também essas inovações. Acho que as pessoas acham que é pecado. Tem pastor que proíbe o uso de celular dentro da igreja. E, às vezes, a pessoa veio de algum lugar, não conseguiu ir buscar sua Bíblia e não pode usar a Bíblia no celular porque é proibido, dentro de uma igreja, usar essa tecnologia, essa inovação. Eu acho que o pessoal fica tão preocupado com essa questão, essas questões paralelas, sabe? Ah, que roupa que eu vou usar? Eu levo o celular, eu levo Bíblia, ou eu levo um papiro, ou eu abro a janela, ou ligo o ar-condicionado. Eu acho que isso aí é tão pequeno diante do propósito que você está seguindo, que é seguir a sua religião. No meu caso cristão, quando eu penso em ir para a igreja, prestar o culto, eu estou indo num foco de querer aprender a palavra, de entrar em comunhão com meus irmãos, de aprender algo. E a partir do momento que esse tipo de dúvida implica calça ou bermuda, celular ou Bíblia, eu já estou me perdendo, porque o foco não é esse. E esse é o grande problema. As pessoas perdem muito tempo com essas coisas pequenas, sabe? Quando falo as pessoas, eu digo também algumas lideranças de igrejas. Ah, porque você não pode usar o celular, porque você não pode pregar de bermuda, sabe? Quando, a partir do momento que alguém subir de bermuda e você olhar para aquele pastor de bermuda e criticar, você não foi ali por causa de Jesus, por causa de palavra. Você foi ali porque você precisa de um padrão, você quer ver alguém padronizado, bonitinho, de terno, com a Bíblia na mão. Então você está no lugar errado, sabe? Eu acho que a gente tinha que parar com essa questão de perder tempo com essas coisas tão pequenas. Talvez os cultos são prestados. Isso é a única coisa que me irrita no papo de inovação, uma suposição. Algum grupo... Veja bem, eu não sou contra gravações de DVDs e nem CDs, pelo contrário. Mas algum grupo vai gravar um DVD. Ao invés de eles fazerem algo, assim, estamos prestando um culto ao nosso Deus. Vamos só montar esse palco, entre aspas, né? Vamos montar esse palco e gravar aquilo que saiu aqui na hora. Eles têm um negócio, tornou-se algo muito técnico. Aí a inovação, nesse ponto, eu acho que atrapalha. Porque o culto tornou-se técnico, entendeu? Exemplo, vai ter a gravação no DVD. É o seguinte, eu não vou tocar se o meu palco não for redondo. E quando eu cantar uma música, exemplo, falar assim, brilha em mim, Senhor, a luz vai pá, sair aqui de baixo. Eu não vou querer cantar se fizer isso, entendeu? E as pessoas fazem isso. Elas procuram um palco que tenha LED, um palco que pega, sei lá, de uma ponta do canal da praia a outro canal da praia, entendeu? Para ficar andando e cantando que nem um doido por lá. E fora que, assim, errou um negócio... A palavra, corta, gente, corta aqui, vamos fazer de novo, entendeu? Vamos ter que gravar essa música novamente. Até dentro das igrejas, vão gravar músicas ao vivo. Se, sem querer, bateu palma errado, gente, para. Ó, o produtor acabou de pedir para a gente parar de cantar a música. Vamos fazer o seguinte, quando der o sinal, todo mundo começa a gritar, glória a Deus, aleluia, que não sei o que, vou fazer um negócio, tá bom? Aí ele levanta o dedo, todo mundo, aleluia, glória, para a música começar. Ou seja, esse negócio da inovação, eu achei, isso é o que eu acho só ruim, em questão da inovação na religião. A mudança do ritual, entre aspas, para prestar-se um culto. Claro, não vamos ser aquele negócio, Deus todo poderoso, clichê. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer, tipo, muito foco no ser humano e menos foco porque realmente é importante no culto, entendeu? Vai ter um culto sobre tal coisa, lançamento de um CD. Aí, no lançamento de CD, o camarada tem que estar pintado de ouro, tem que estar... E não vai numa forma simples. Isso aqui no Brasil. Porque você vai ver, exemplo, os grupos que eu acompanho lá na América do Norte, eles são totalmente diferentes disso. Eles são totalmente... Ah, nós vamos gravar onde? Nós vamos gravar na nossa igreja mesmo. É o seguinte, aparece com camisa branca, camisa preta, qualquer camisa, mas apareçam para prestar o culto ao Senhor. E você vê que eles estão prestando o culto. Se eles erram a nota ou não, o negócio está sendo transmitido ao vivo. Eles não estão nem aí para isso. Porque eles sabem que Deus não vai se ligar para isso. O problema agora não é nem a inovação. É a falta de simplicidade. Tudo virou... Exato. Tudo virou show, exato. É, tudo glamouroso, e as pessoas perdendo a simplicidade. O que acontece na América do Norte? Eles são mais simples nesse muito quesito. Simples. E que fica bem mais bonito. Aqui o brasileiro gosta muito de ostentar essa parte. Porque é algo, eu acho, muito estranho, entendeu? E triste, porque dá pra ser simples. Deus não se, eu acredito que Deus não se preocupa com isso. Se vai ter fogo sendo cuspido pro alto, se tem fogo cuspindo pro lado, se tem alguém cuspindo fogo, ou se tem alguém nadando numa piscina conforme a música tá tocando, entendeu? Eu não sei, eu acredito que Deus não liga pra isso, entendeu? E você vê que aqui, infelizmente aqui no Brasil, a religião tem mudado pra algo tipo status. Eu sou cristão, eu sou cantor gospel, vou fazer um negócio maneiro, então meu palco vai ser semelhante ao de um cantor sertanejo. Porque sim, se eles podem, porque eu não posso. Eu acredito que não é isso. Assim, dentro do que nós estamos falando, eu me lembro que eu comecei questionando assim. Eu acho que eu tenho que vir com uma resposta assim, que eu acho que toda religiosidade independente, a gente está falando do cristianismo, mas seja islâmica, hinduísta, budista, eu acho que ela tem que visar a questão de uma humanização. Eu vejo isso muito em Cristo, já que a gente está falando da cristandade. Por exemplo, a Torá, ela apontava para as pessoas serem solidárias uma com a outra, cuidar um do outro, cuidar do estrangeiro. Isso era muito explícito na Torá. Só que parece que no decorrer do tempo, a nação de Israel foi se importando com estrutura, com templo, com a sua própria vida, talvez, e foi saindo dos eixos. Aí, segundo a nossa cultura cristã, uns acreditam ser Deus, outros acreditam que é o Filho de Deus, vem à Terra, encarna, vira carne e osso, e começa a se adaptar à nossa cultura, e começa a entender as nossas dores, os nossos pensamentos. Então, eu acho que a religiosidade ela tem que caminhar para isso, para uma humanização. Eu vou me adaptar para tentar entender o outro lado, eu vou vestir a roupa, ou eu vou tirar a roupa para poder entender como as outras pessoas se sentem. Eu acho que é isso. Aí, dentro disso, eu fazendo as pessoas serem mais humanas, eu acho que é o caminho de uma boa religiosidade. Por exemplo, dando exemplos de Cristo, quando ele não permite que uma mulher seja apedrejada, ou quando ele fala que uma pessoa que dá um copo de água fria vai ter galardão. Um copo de água fria, uma coisa bem simples, já vai ter galardão no céu. Por exemplo, naquele tempo, os rabinos falavam, eu prefiro rasgar a Torá do que ensinar uma mulher a lei. E Jesus faz totalmente ao contrário. Qual é o problema de uma mulher aprender a lei? Qual é o problema da mulher ter acesso à lei e aprendê-la, interpretá-la? E Jesus quebra essa tradição muito claramente. Ele ensina, ele tinha discípulas que a seguiam, que a seguia ele, tudo. Então, acho que toda religiosidade deve apontar para isso, para uma humanidade. Não, só eu fiquei com uma dúvida agora. Então, porque Jesus meio que quebrou a questão cultural deles, apesar de não que seja algo certo, mas era questão cultural. Sim, sim, ele quebra. Então, é isso que eu me questiono. Porque, por exemplo, naquela vez ele deu voz à mulher, mas não a ponto de uma mulher, não sei, ser uma líder. Só que eu acredito que se o Espírito de Cristo continua na Terra, vai ter um desenvolvimento. Por exemplo, chega na carta de Paulo e fala que em Cristo Jesus todos são iguais. A gente repete isso de forma banal, mas pegar o patrão e o escravo colocar no mesmo patamar é uma coisa assim, extremamente radical para a época, porque era uma sociedade extremamente hierarquizada, mas é extremamente mesmo. Servo é servo, patrão é patrão, filho de escravo é filho de escravo, filho de senhor assim, é outra coisa. Não tinha essa coisa assim bonita, ah, não todos têm que ter o mesmo acesso. Não, se ponha-se no seu lugar. Você é um escravo e você vai ter que ser tratado. Agora Jesus não, ou os discípulos de Jesus justamente vai quebrando essa tradição. começa a se voltar contra a escravidão, começa a dar voz às mulheres, coloca no patamar todo mundo, homem, mulher, escravo e senhor, são todo mundo colocado. Então, eu acredito que se Jesus, o Espírito de Jesus continuar na Terra e na consciência da cristandade, eu acho que isso vai desenvolvendo até o ponto de uma mulher chegar a pregar, a fazer qualquer coisa. Eu acho que vai indo para uma relação igualitária. Para vocês, aonde acaba a tradição e começa a cultura ou vice-versa? Até onde é a cultura, até onde é a tradição? Nossa, é muito difícil essa questão. Desculpa, gente, aqui é questão do assunto... Eu não sei, eu acho que a tradição é mais ou menos... Tem uma questão que eu acho que já foi até falada aqui. Sempre que se fazia um peixe, se cortava a cabeça dele. Aí o menino vai lá e pergunta para a mãe dele, por que você corta o peixe para colocar no forno? Aí ela, não sei, vai perguntar para sua avó. Por que você corta a cabeça do peixe para colocar no forno? Ah, não sei, vai perguntar para sua bisavó. Por que você corta a cabeça do peixe para colocar na forma? Ah, porque na nossa época não haviam formas do tamanho do peixe. Então, só por causa disso, nós íamos lá e cortávamos a cabeça. Então, acho que essa quebra de tradição é quando você entende o porquê você faz isso. E o menino entendeu que não havia necessidade mais de se cortar a cabeça do peixe. É que só na época que se começou a fazer isso, era por uma questão que não havia uma forma do tamanho do peixe... E então era necessário se cortar a cabeça, mas depois ele teve o entendimento que não, se ele colocar o peixe com a cabeça e com tudo no forno, não vai ter problema nenhum, não vai matar, não vai acontecer nada. Se ele tiver uma forma. Se ele tiver uma forma, matava, sei lá o que ele vai colocar lá. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a tradição ela começa a ser quebrada quando aquilo que nós usamos ou aquilo que nós fazemos não tem mais sentido. Quando você começa a se questionar mais... O mundo andou, as coisas evoluiu. Se fizeram formas maiores, já não tem necessidade mais de cortar a cabeça do peixe. Chega a ser a essência, eu acho. Chega até a ser o exemplo de pastoras mulheres hoje em dia. A cultura acredito que seja essência. Entendeu? Diferente da tradição. Exemplo, qual é a essência do pastorado? Ninguém sabe qual é a essência do pastorado? Óbvio, cuidar das ovelhas. A mulher, independente se... A mulher, quando levantada pastora, a cultura, a essência do pastorado é essa. Ela vai fazer o mesmo papel. Só que as tradições, algumas não aceitam isso. Porque falam que é só homem que tem que ser pastor. Entendeu? Só que não, a mulher também pode ser pastora. E pode cuidar muito bem, muito melhor das ovelhas do que um camarada que se diz pastor. Entendeu? A cultura de um pastor é a mesma. Seja ele homem, seja ele mulher. E é algo que foi criado. Eu acho que esse negócio de hierarquia foi criado para igrejas, não sei. A gente tem que fazer algo para... E esse assunto é tão amplo que se a gente for falar agora, a gente vai deixar muita dúvida pros ouvintes. Mas questão de tipo, pastor, presbítero, essas coisas, sei lá. Para mim, eu criando, não teria título nenhum, em lugar nenhum, mais além. A essência continua a mesma. Só que a tradição é que é diferente. Depois que foi entendido que mulher pode ser também pastora, vamos, que nem ele falou, depois que teve o conhecimento, agora eu entendi o porquê que só homem pode ser pastor, mulher também pode ser. A cultura, eu acredito que é a essência, entendeu? Como tu perguntou, até onde a cultura está na tradição? A cultura é a essência. A essência do brasileiro é a mesma, ser brincalhão, ser divertido, aquele negócio todo. A tradição é diferente, a gente só segue a tradição. Entendi a tradição? Tá bom, não quero mais seguir essa tradição. A cultura vai permanecer a mesma, entendeu? Eu acredito que cultura é uma essência. A cultura do brasileiro é a mesma. A cultura do camarada que é norte-americano é outra, entendeu? Cultura, a essência. Tradição é um negócio que vai mudar a pessoa. Se ela quiser seguir a tradição. Mas quando é imposto a tradição? Aí é que é diferente. Como, entendeu? No Islã. Minha cunhada estava falando que na Turquia, agora, para impor o uso do véu, eles pagam as mulheres. Pagam a família. Para voltar à tradição. E quando é imposto, eu acredito que vai da pessoa, porque já que você sabe que isso daí era uma tradição antiga que você não precisa seguir, se você tem base, eu não preciso seguir isso. Vai da pessoa, entendeu? Ela vai seguir a tradição dela ou não, é questão de consciência. Se a cultura dela, ela, na essência dela, fala, eu não quero seguir isso, não vou fazer isso, ainda que seja imposto, forçado, ela não vou tentar fazer mas isso. Mas aí ela. Mas tem lugares que não tem opção, ou você faz ou você morre. O próprio Cristo falou que a gente tinha que ir, né? Mas não tô falando só em questão disso. Aqui é. essa é a questão do de religião, independente do que a gente fale, seja tradição, inovação cultural, eu acho que qualquer, enfim, qualquer tema que caia para a religião, a gente vai ficar horas e horas debatendo, né? E como esse foi o nosso primeiro podcast, com certeza a gente pode estar voltando nesse assunto, de estar voltando na questão da religião mais para frente, mas que fique bem claro que assim, o que foi falado aqui são opiniões. Sabemos que agora que a gente está trazendo a nossa opinião para o público, vão ter pessoas que vão aceitar, como as vão ter aqueles que não aceitam. E a proposta do nosso podcast é justamente essa. Não criar conflito, mas sim criar um debate. O objetivo não é saber quem está certo ou quem está errado, é simplesmente debater. Assim como propõe o nome do podcast, é todo mundo sentar, colocar um copo de café, conversar, se conscientizar e debater de uma forma sadia, não para descobrir quem é certo ou quem é errado. Esse foi o nosso primeiro MocaCast. Esperem mais, a gente vai estar posteriormente gravando outros. E vocês podem nos acompanhar, por enquanto, no SoundCloud, no Facebook, e sim, futuramente, temos planos para estar fazendo o site. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem quiser comentar sobre esse tema, você pode estar mandando um e-mail para a gente, que é o podcastmoca@gmail.com. Isso. Lá você pode mandar. Você pode mandar tanto pelo e-mail, como pode mandar na nossa página. Pergunta, dúvida, elogio, crítica. Só por favor, não xingue, né? Bom, para finalizar, agradecer a todos que compareceram. E é isso aí. Alguém ia falar alguma coisa? Obrigado por ter ouvido. E para concluir, eu termino com Khalil Gibran, que fale: paz, não queira que seus filhos se tornem que nem vocês, porque a vida não é para frente, não para trás. Então acho que é mais ou menos isso.